Junior G, o cavalo, sal samba, sal samba, sal samba. Eu é Moçambique com Carawali, que eu olhar muito a che, obrigado pra ti. Desde Salvador, Bahia, até La Habana, Buena Aventura e mi distrito de Agua Blanca, que suenen los tambores pra que se acabe la guerra, el cavaquinho e la pandereta, el pirimbao, que suene la guitarra, e que todo el mundo baile sal samba. Aí galera, tu queres ir pra Brasil, sim, eu te vou levar, pero antes de eso tienes que aprender a dançar samba, samba, pra que dance samba. E cadê a mulherada? Samba, pra que dance samba. E aí rapaziada? Um, dois, três, salsa. Um, dois, três, samba. Um, dois, três, salsa. Aí galera, sai da frente, que é nós, chegando forte sem concorrência. Pra toda mulherada linda e dançarina, e não esqueça, o melhor Junior Gen, cavalo. Aí